episódio é um oferecimento do grupo secreto do GugaCast no Hotmart Sparkle. Essa semana tem mais 5 mini GugaCasts lá, onde eu conto histórias de terror pro Caio e pro Rafael. E quer saber o mais impressionante? Lá no Sparkle, esse conteúdo dessa semana é em vídeo. E agora você tem 30 dias grátis para experimentar. Assina lá, ouve os quase 1.000 conteúdos que a gente fez. E se você curtir, você pode ficar pro próximo mês. Senão, não custa nada. É só ir em gugacast.com/assine e seguir as instruções lá. Não perde isso, porque esses 30 dias grátis são válidos só até dia 24 de novembro de 2020. Então corre lá! Corre! Corre! A hora é agora! gugacast.com/assine. E aí, galera? Beleza? Eu sou o Guga, esse é o GugaCast, e a gente tá mais uma vez se arriscando entre as sombras nesse especial de Halloween. Comigo aqui, nesse dia assustador, de histórias assustadoras, como sempre, Rafael Mafra. Eu posso gravar esse podcast, mas você terá que passar uma noite em uma casa mal assombrada. E os nossos convidados mais assustadores, os nossos convidados mais conhecedores do oculto, Ira Croft e Andrei, do Mundo Freak. E a gente chega aqui no GugaCast, mais um GugaCast, sobre coisas aterrorizantes, desvelando os mistérios do oculto, chamando os espíritos, os ET, os discos voadores e os monstros do Lago Ness pra assombrar o ouvinte do GugaCast. Vai ter de tudo, né? Se não tem medo de uma coisa, a gente tem outra também. Exatamente. Como é que vocês fazem isso? A gente tá falando baixo pra não incomodar, né? Os espíritos. Como é que vocês fazem isso, cara? Toda semana, o tempo inteiro? Porque toda vez que a gente faz isso, uma vez por ano, dá errado. Como é que vocês conseguem? Esse é o nosso segredo, Guga. A gente sempre dá errado. Nunca sai no dia. Sempre tem a história nova pra contar. É, cara. Fica aí lidando com o sobrenatural. Exatamente, exatamente. E aproveitando que estamos falando sobre sobrenatural, pra você ouvinte que não nos conhece, a gente é lá do mundofreak.com.br e nós temos um especial que vai ser lançado da meia-noite do dia 25, Algo Estranho com Natália, o audiodrama que vai te deixar de cabelo em pé. Imagine você, Rafael Mafra, você aí que tá se acasado, imagino eu. Sim. Se não é casado, eu te procurei agora um casamento, mas infelizmente cheguei tarde. Sim, eu já sou casado. Então você perdeu esse partidão, mas não tem problema. Imagina o seguinte, você acorda de madrugada pra beber uma água, sua esposa não está na cama. E aí quando você vai lá beber água, você descobre que ela tá bebendo água lá também. Você dá um oi, ela dá um oi. Quando você volta pro seu quarto, ela já está lá dormindo. Na verdade, ela tinha ido no banheiro. Ah, não, porra. Ah, não. Ah, não. Não, já começou, caramba. Sério mesmo? E assim começa. Algo Estranho com Natália. Tá esquisito. Relacionamento esquisito. Mais esquisito de... A pessoa fica reclamando no Twitter de relacionamentos. Em Algo Estranho com Natália, você vai descobrir que não importa os problemas do seu relacionamento, você não é tão azarado quanto o nosso protagonista. Quanto o marido da Natália. Mas nunca mais você vai se levantar de madrugada para beber água. Ah, não, exatamente. Cara, eu levanto de madrugada. Não, não, não. Por que você fez isso, Andrei? Você é o mesmo, cara. Toda vez agora. Você vai levantar de olho fechado. Exato. E o GugaCast especial de Halloween, você tem que escutar de madrugada. Não tem escutar de manhã. Não, não, não, ouvinte, tá fazendo errado. Tem que ser de madrugada. Bateu meia-noite ou 3 horas da manhã, que é o horário do capeta, a hora morta. Você tem que estar escutando o GugaCast especial de Halloween. E o audiodrama vai ser lançado no nosso feed. Só procurar por Mundo Freak em todos os agregadores. E é isso, né? Vai ser um audiodrama de 5 episódios que vai terminar na sexta-feira, na última sexta-feira de outubro. pra espantar aí os bons vivos e os maus vivos também. Vai ser demais. Porra, excelente. E isso vai estar no feed do Mundo Freak. Exatamente. Porque é uma notícia que estamos dando já há algum tempo nas redes sociais, é que Mundo Freak Confidencial, nosso carro-chefe do Mundo Freak, o grande spin-off que deu certo e todo mundo ama, está agora exclusivo do Spotify. Então aproveita que você vai assinar aí no Spotify o feed do Mundo Freak Confidencial. Também tem o feed do Mundo Freak, que é só Mundo Freak, e você consegue escutar aí o audiodrama e diversos outros programas sensacionais. Tá bom, mas foi bom você esclarecer isso. Tem dois feeds. Tem o Mundo Freak e o Mundo Freak Confidencial. E aí, a Natália tá no Mundo Freak. Tá no Mundo Freak. Ok, entendido. E se o ouvinte quiser baixar diretamente do nosso site, tá lá disponível pra pessoa que quiser ouvir na nossa plataforma proprietária. Serão 5 episódios de muito medo. É uma adaptação de uma creepypasta pra quem gosta de podcast de terror ter mais terror ainda. Eu quero muito ouvir isso aí. Eu quero ouvir no dia do meu aniversário, né? Dia 25. Olha aí, rapaz. A gente canta parabéns, a gente pede pro fantasma cantar parabéns. A gente coloca um easter egg e fala, Guga, parabéns. Você sabe que esse programa aqui, você já começou aí trazendo o terror, né? Esse programa aqui é o programa do terror. No ano passado a gente gravou com o Lierson e com a Marcela e, cara, estourou lâmpada na casa deles, acabou a luz. Aí depois a gente perdeu todo o episódio. Nunca aconteceu na vida da gente ter problema de gravação, perder o episódio inteiro. Foi tenso, cara. Espíritos zombeteiros, hein? A gente cutucou alguém ali. Pisou no rabo de alguém ali. Vou dar umas dicas pro Lierson pra ele se proteger. Eu sei que ele é o cara que gosta de brincar. E aí os espíritos, às vezes, acordam de mau humor, bateu o dedinho, o mindinho na cômoda da casa... morta dele, né? Porque o cara tem que morar em algum lugar, né? Ah, e aí ele acorda de mau humor e você fala dele e o cara fica pistola. Aí nada dá certo na sua vida. Inclusive, dessas coisas que dão errado, não dá errado só na gravação. A gente gravou o conteúdo exclusivo pra semana do Halloween. A gente gravou em vídeo, foi super assustador. É, o conteúdo que tá indo ao ar essa semana, lá no Hotmart Sparkle, é um conteúdo em vídeo que a gente gravou, eu, Rafael, Caio, só contando história, só tentando aterrorizar um ao outro. E conseguindo, porque de noite... A Emília falou que eu acordei, eu sentei na cama e comecei a falar assim, alguém, por favor. Aí ela falou assim, o que foi, amor? O que tá acontecendo? Eu falei, eu preciso sair daqui, alguém acende a luz pra eu sair. Eita! Nossa. E ela falou, não, amor, você tá em casa, você tá bem, sou eu, pode dormir. Eu falei, eu preciso sair. Ela falou, volta a dormir, Rafael. Aí eu deitei e voltei a dormir. Olha aí, rapaz. Tem algo estranho com o Rafael. É o contrário, né? Coitada da mulher dele que vai levantar pra beber água. Cara, mas é verdade, porque antes da Emily dividir o quarto com o Rafael, quem dividia era eu, né? Eita. A vida inteira. E o Rafael sempre fez essas coisas. Sempre foi muito assustador. Nossa, você tá ali no quarto de boa, né? E de repente você olha pro canto, tem um cara agachado, assim, numa sombra, escondido, meio que vai te matar, né? Aí é o Rafa preparando a mala pra ir embora, né? Que é o que ele quer fazer de madrugada. Eu já criei várias fanfics aqui do Rafa, hein? Olha aí, se a próxima temporada já sabe, né? Algo errado com o Rafael. Muito bom. Segunda temporada, em breve. De qualquer maneira, se você quer ouvir a história que deixou o Rafael bolado a ponto dele ter pesadelo no meio da noite e assustar a Emily, só para assinantes, lá no Hotmart Sparkle, você tem que ir em googlecast.com/assine. E agora, tem até uma novidade. Vocês deram um monte de novidade em primeira mão, vou dar também. Agora tem 30 dias grátis. Se assinou, 30 dias grátis. Olha aí, rapaz. Só vai lá, googlecast.com/assine. E os primeiros 30 dias, ninguém vai te cobrar nada. Então você tem 30 dias pra realmente experimentar. E aí, se você curtir, você fica lá. Tem quase 1000 conteúdos. Você pode ouvir o quanto você quiser nesses 30 dias. Sem problema nenhum. 30 dias grátis. Excelente. Né? Deu até uma leveza aqui pra esse... tava pesado, né? Rafael, quais são as histórias que a gente vai ter nesse programa assustador e sombrio? Dramático. Macabro. Nós temos pessoas fazendo festas de Halloween e depois se cagando de medo. Clássico. Temos um cara tendo sonhos e depois se cagando de medo. Pessoas que iam passar as férias na casa do tio e se cagavam de medo. E claro, não poderia faltar histórias de terror envolvendo crianças. Olha aí, rapaz. Que delícia! Então, pelo que você tá falando, Rafael, esse tem tudo pra ser o nosso último episódio de Halloween, né? Pode ser. Ou talvez nosso último episódio de todos os tempos. Sim, na Terra. Eu acho que é até um bom momento pra gente lembrar vocês de ir lá na Nerd Store e comprar a camiseta do bolo que só tem esse mês. Independente desse programa continuar existindo ou não depois desse Halloween, a camiseta do bolo é só até o dia 31, que também é Halloween, aliás, diga-se de passagem. E depois acabou a camiseta do bolo, a gente nunca mais vai fazer. Você só tem até o dia 31 pra ir lá comprar. É limitado, mas a data é limitada. Não é a quantidade. Então você tem até o dia 31 pra comprar. Não tem desculpa depois de você não ter comprado. Se você comprar duas camisetas, você ganha um adesivo. Três camisetas, você ganha uma eco bag com o desenho do bolo. E bolo e Halloween tem a ver, né? Eu acho que sim. É uma maneira feliz de passar esse Halloween. É doces ou travessuras? Isso. Você tem que ir em nerdstore.com.br/gugacast. E é só mais essa semana e depois acabou. Queria fazer aqui um aviso. De uma amiga minha que falou que não entendia que a gente falava Nerd Store, porque ela é do interior de São Paulo e ela procurava sem o R. Então, pra ela, eu vou falar especial Nerds, Nerd Store. Nerd Store, faz sentido. Olha aí, ó. Nerdstore.com.br/GugaCash. Agora sim, vamos pro jogo? Vamos. Vamos. Enquanto isso, e também no Mato Dentro... Bom dia, Marco. Oi. Eu tava lendo aqui e você sabia que as vacas bebem com o rabo? Não. Pois é, elas não tiram pra beber. Ô, Marco. Oi. Sabe o que é o pior? Sei não. É o menos bom, uai. Senhoras e senhores, eu trouxe hoje aqui um jogo pra vocês que se chama... Eu sei o que vocês fizeram no feriadão passado. Eita. E não estou orgulhoso com o resultado Seus Sapecas 2. Terror em Itambé do Mato Dentro. Eita, rapaz. O famoso carnaval de 97. Eita. Perigoso, hein? Perigosíssimo. Este jogo, com esse nome simples, ele é um mini RPG de terror. Eita. Cada um de vocês vai ser colocado numa situação e o objetivo é que todos sobrevivam no final. Existe um caminho a ser seguido que vocês podem todos sobreviverem ou todos morrerão. Todos morrerão, a gente já sabe, né? Mas tudo bem. Já tô contando com isso. A gente vai tentar. Tem de fato aqui uma possibilidade matemática de um ou mais sobreviverem. Okay. Eita, rapaz. Nossa, eu já ia perguntar isso. Quer ver que vai vir aquele tipo de mestre que quer que a gente fique pensando em matemática umas horas dessa? Meu Deus! Então, eu vou passar o contexto. Cada um de vocês vai ser um personagem com o nome de vocês mesmos e vão ser colocados diante de situações. Dependendo da escolha de vocês, vocês sobreviverão ou terão uma morte horrível. Ok. Então vou começar. Vocês três resolveram passar um feriadão numa casa no interior de Minas, em Itambé do Mato Dentro, uma vila com 2.000 habitantes vivos, no meio da Serra do Espinhaço. Chegando lá, o caseiro os recebe e diz que vai estar ali perto, a 12 quilômetros, e volta na manhã seguinte. 12 quilômetros. Que específico, né? É, maravilha. Todos estão mais tranquilos agora. Vocês entram e a casa é cheia de cruzes estranhas. Vocês, essa decisão vocês têm que tomar juntos. Tiram todas as cruzes e põem numa gaveta. Deixam as cruzes onde estão. Ou penduram ainda mais cruzes. Já começa aqui, já oferecendo a solução. As cruzes estão de ponta cabeça ou estão certinhas na parede? Estão certinhas na parede. É a bruxa de Blair de Itambé, né? Impressionante. No Airbnb, assim, quando o cara anuncia a casa dele, fala assim, né? Tipo, cantinho de verão... do fulano, né? Então esse é tipo o Chateau da Bruxa de Blair. Chateau de Blair. Quais são as opções da cruz? Tira todas as cruzes e põe numa gaveta. Deixam as cruzes onde estão ou penduram ainda mais cruzes. Cara, eu tô muito feliz que eu tô com o André e a Ira nesse feriadão. Eu ia falar, eu vou dormir no carro. Tem a famosa opção que aprendemos no famoso filme da Múmia, do Brendan Fraser, que o único cara que sobrevive é o cara que usa todos os aparatos de crenças diversas pra múmia, e a múmia reconhece uma das línguas que ele fala. E, na verdade, isso quer dizer que você tem que ser ecumênico, você tem que acreditar em tudo ao mesmo tempo, que isso vai te proteger, então mantém todas as cruzes e coloca mais algumas na parede. É o que eu faria. Eu também. Perfeito. Isso foi muito surpreendente. Olha aí. Mas fez total sentido. Eu tô de acordo. Brendan Fraser nunca me decepcionou. Cara, Brendan Fraser, quem diria, cara? O conhecimento tá onde você menos espera. Anoiteceu. Eita. Vocês estão jogando baralho quando o Andrei vai na geladeira pegar uma cerveja. A cozinha tem uma porta que dá para fora, e de repente, Andrei, você ouve um barulho. Você vai lá fora ver, chama outras pessoas para ir com você, ou pega 4 cervejas para não precisar voltar mais lá. É uma... Cara, agora tô... Porque assim, filmes de terror, one on one. Você nunca vai sozinho nos lugares que você... Ainda mais que eu sou... Vocês são todos brancos, né? Então eu sou tô mais fodido aqui. Porque se eu for primeiro, eu tô ferrado. Vamos lá. Eu sou o tipo da pessoa que quando acontece essas coisas, eu finjo que não existe. Então eu pego 4 cervejas e volto pra mesa. De novo. Fez total sentido. Ok. Andrei volta com um olhar estranho pra mesa e alguém diz... Que cara é essa? Parece que vi um fantasma. Ha, ha, ha, ha, ha. KKK. Eu falo... Que isso, gente? Tá tudo bem. Eu acho que foi um guaxinim. Em Itambé, né? Que tá aqui assombrando a gente. Um guaxinim em Itambé. Bom, vocês continuam jogando baralho e a caixa de som Bluetooth começa a fazer uns blips e para de funcionar. Ah, não. Cara, se tem um tipo de fantasma que eu não gosto, é o fantasma tecnológico, cara. O fantasma que entra pelo alto-falante. Exatamente. Toca telefone. Fecha porta aí, derruba livro. Não entra num negócio eletrônico, cara. Porra. É muito complicado mesmo o fantasma eletrônico, porque você chega na tomada e tá desligado. E aí, como é que você faz pra desligar o cara? Exato. Ah, muito bem colocado. Bom, ele interrompe o pagode 90 que vocês estavam ouvindo. que bom. Deixa acontecer naturalmente. Foi bem naquela parte que tava tocando A Poderosa. Aí falou, vou nadar e morrer. Aí parou. Nossa. Bom, Gustavo decide ir até o porão pra pegar um rádio velho que ele viu por lá. Ele pega a lanterna e vai. Chegando no porão, ele levanta a lanterna e vê ferramentas na parede. Ele continua procurando o rádio, quando olha para trás, tem um cara usando uma tela de apicultor na cara, segurando um machado. Ah não, não, por que comigo? Não! Gustavo, o que que você faz? Você arremessa a lanterna na cabeça dele, afinal é uma lanterna tático-militar, e sai correndo. Quer dizer que pesa muito? É. Você pega um martelo e vai pro confronto, ou você dá um grito agudo como o da Jamie Lee Curtis? Grito agudo como o da Jamie Lee Curtis. Eu não vou nem tentar disfarçar. Foi exatamente isso que eu vou fazer. Única resposta possível, inclusive. É. Eu estou morrendo de medo por você. Não, eu ia dar o grito. E se eu desse o grito, já seria algo muito inteligente a se fazer, porque pelo menos eu chamei a atenção do Andrei da Ira. Porque o normal seria só ficar paralisado. E ficar de puta merda. Eu preciso saber quando chegar na minha vez, porque se o cara com o machado for pra cima de você, eu só com a cruz, aí eu não consigo resolver. Gente, a Ira é péssima pra tomar qualquer tipo de decisão. Ela jogou Witcher 3 e ela fez o final que nem existe no jogo, que todo mundo morre. É um negócio impressionante. Ela é péssima com decisões. Mas vambora, vambora. Que bom. É uma prévia do que vai acontecer aqui. Exato. Bom, a decisão do Gustavo também não foi boa, porque quando ele abre a boca pra gritar, as abelhas entram na sua boca, te impedindo de gritar, fazem um buraco e saem pela sua barriga. Meu Deus! Que nojo! Caraca, o Candyman de Itambé, bicho. É. Eu morri, então? Você morreu. Ah, que bom. Pelo menos acabou. Morte horrível, né? Mas pelo menos acabou. É, pelo menos você não tem mais que tomar decisões. Eu estou impressionada porque você tá com um buraco na barriga e saiu abelhas dela. ativou a carta tripofobia da Ira. Agora fodeu. Deixou o jogo muito mais difícil, inclusive. Exatamente. Ai, que nojo. Que nojo. Essa barriga do Guga. Que nojo essa barriga. É o apicultor do mal. É, inclusive de agora em diante, quando você for no mercado, se tiver mel de Itambé, evita. Né? Escolhe outra marca. Talvez venha uma parte do Guga. É. Bom, a Ira diz que algo estranho está acontecendo e que eles precisam fugir dali. Eles olham a chave do carro e do lado da chave tem uma cachaça artesanal. Você dá uma golada, afinal não se pode desperdiçar uma cachaça mineira, ou pega a chave do Palio e corre para a porta. Algo estranho está acontecendo com Natália. Não, Andrei, algo estranho está acontecendo com a gente. Eu dou um gole na cachaça. Boa, uma boa decisão. Você sente uma ardência na garganta e agora precisa torcer para não ter blitz na estrada real. Olha aí, ó. Chegando no Palio Verde 1998 1.0, você gira a chave e o carro não pega. Vocês saem, vocês, né? Vocês estão juntos. Vocês saem e abrem o capô. Lá dentro... Os cabos estão cortados e está a cabeça do Gustavo. Ah, não, cara. Por que você está fazendo isso comigo? Eu já morri, me deixa. Você imediatamente pensa que alguém muito forte está por ali, porque não dá para carregar o motor Fiat Fire 1.0 com injeção eletrônica apenas com os braços. E rápido, né? Para fazer tudo isso. É. Ou talvez a pessoa tenha se dado ao trabalho de guinchar o motor para fora. Ou eram várias pessoas. Depois de fazer várias considerações sobre as opções para erguer um motor apenas com o intuito de assustar alguém, você corre para a estrada para pedir carona. Corre de volta para casa para ver se acha um machado ou uma lanterna tático militar. Ou você corre para o curral para ver se tem um cavalo lá. E essa é a última pergunta que vai definir o futuro seu e do Andrei. Caraca. Ai, meu Deus do céu, estou tremendo. Eu vou até o curral e eu vou montar nesse cavalo. Mas tu não sabe se tem cavalo, então. Olha o risco aí, ó. Que vai tomar essa decisão aí? Ai, meu Deus. Pode ser igual um tiro na pesada, colocar a banana no escapamento, fazer com que a fumaça entre dentro do carro e vai espantar as abelhas, mas morremos intoxicados lá dentro, sem sentir dor. Pode ser também a saída, não sei, o que você acha? Não, Andrei, o carro não tem motor, cara. Ah, é verdade. O carro já tá destruído. A gente vai ter que ir pra rua, tentar pegar carona, alguém salve a gente, ou nós seremos atropelados. Ira, eu vou fazer melhor. Será que não dá pra cada um tomar a decisão aí? Que aí, pô, tem 50% de chance de alguém sair vivo. Ó, só quero dizer uma coisa, aqui como fantasma, eu vou tentar soprar a seguinte ideia na cabeça de vocês. Se você for no curral e tiver 3 cavalos e um for malhado, escolhe o malhado. O malhado é sempre de confiança. Obrigada, fantasma. Bom, o Andrei abriu uma possibilidade. Vocês podem cada um escolher uma resposta. E pode ser a mesma ou pode ser diferente. Eu vou dizer de novo quais são as últimas opções para salvar as suas vidas. Corre para a estrada para pedir carona. Corre de volta para dentro da casa para ver se acha um machado ou uma lanterna tático militar. Ou corre para o curral para ver se tem um cavalo lá. Ira, você primeiro. Eu vou tentar o curral. Curral. Eu vou tentar o curral. Vai no malhado. Vou pegar o malhado. E você, Andrei? Eu vou pra casa pegar o machado para defender a honra do mundo freak. E a minha, né, Andrei? Porra. Não, tinha... Depois de morto, fi, não tem mais nada. Não tem mais honra, não tem mais nada, bicho. Ah, é? Ah, é? Beleza, então. Andrei, vai o dormir Guga, tranquilo aí. O Guga é o espírito, ele pode ser espírito zombeteiro. Não mexe com ele, Andrei. Tá bom. Fala que você vai acender uma vela pra ele. Tá bom, tudo bem, gente. Eu vou defender a honra do Guga. Isso. Muito bem. Então, Andrei, você entra na casa e tem um galo gigante e o apicultor estão bebendo cachaça e jogando baralho. Eles largam as cartas virada pra baixo pra um não roubar do outro e vão atrás de te assassinar brutalmente, o que acaba acontecendo. Você morreu. E aí, Andrei? Bem-vindo, cara. Agora, Ira, escolheu correr pro curral. No caminho do curral, na escuridão, você não percebe, mas você cai dentro de um poço. Mas a sua morte não será em vão. Eles construirão uma mureta em volta do poço para evitar as mortes constantes. Você deixa o cabelo crescer e passa a assombrar o poço para se distrair no além-vida. Então você meio que morreu. Eu virei a multa que geme, né? Do local ali, né? De També. Para poder assombrar as pessoas. Murta que geme. É, vai ser a japonesa do poço. Gostei. Muito obrigada, hein? Gostei. Você falou que ela meio que morreu. Então, sinal de que a gente não... Todo mundo realmente morreu. É. Porque então ela vai continuar assombrando. Ela ganhou. Eu ganhei. É o que importa. Cara, olha aí. O mestre deixa os jogadores roubarem o jogo. Tá vendo? Rafael, não faça isso. Quer ir a rouba mesmo. Tá aí de prova o último GugaCast, que inclusive me deixou muito traumatizado. Eu não soube mais com quem eu estava me relacionando durante um tempo. Teve uma crise, porque ela falou da história da avó dela, que eu acreditei, eu apostei que era verdade, e era a balela inacreditável. E gente, você não pode deixar a Ira ganhar de novo não, bicho, porque a Ira se aproveita mesmo. Ah, tudo bem. Eu acho legal que a gente vai assombrar as próximas pessoas que alugarem aqui o Chateau da Bruxa de Blair, em Itambé. Mas eu morri pra um galo, então, pra mim é uma vitória pessoal. Sempre quis. Calma aí. Ô, Rafael, o que aconteceria se a gente fosse pra estrada? Eu tô muito desconfiado, porque a gente escolheu duas opções, as duas a gente morreu, então quer dizer que a gente foi burro o suficiente pra não escolher a única que salvava a gente. Mas, curiosidade, o que de fato aconteceria se a gente pegasse a estrada e tentasse uma carona? Digamos que você tivesse escolhido correr pra estrada e pedir carona. Você chega na estrada e vê um farol. Sacode os braços desesperadamente. A pessoa para e diz pra você entrar. Vocês entram e contam tudo pra ele. Ele diz que coisas estranhas acontecem em Itambé do Mato Dentro. Mas que vai te levar pra Paraty, onde você pode contar tudo pra polícia. Vocês choram de alívio e desespero pela morte do Gustavo. A câmera mostra no banco de trás uma máscara de apicultor. Mas você sobreviveu e é o grande vencedor. Caraca, bicho, Ira, a gente foi muito burro, Ira. Meu Deus do céu. Não, não, não, não, não, não. Calma lá. Você morreu, eu estou meia viva, entendeu? Além disso, a minha morte foi um marco que virou um monumento. E agora eu vou viver de adoração das almas das pessoas que estiverem ali. Rapaz, meu Deus do céu. Eu ganhei. Parabéns, Ira. Parabéns. Obrigada, obrigada, mestre. Você vai ser conhecida como a Ira do Poço. Nossa, adorei. Isso mesmo, gente. Pode depositar sua moedinha aqui, meu PicPay, tá? É isso aí. Igual o Lúcifer, né? Se eu não posso reinar no céu, reino no inferno. Essa é a decisão da Ira. O que me importa é estar reinando. Põe aqui, PicPay. Rafael, tinha um cavalo malhado no curral? Sim. E por que diabos apareceu um galo gigante, cara? É porque numa das opções lá atrás tinha um galo gigante. Ele sempre esteve lá, a gente só não tava vendo ele, entendi. Isso. Tá bom então. Então parabéns, Ira, por você liderar agora nosso grupo de fantasmas em Itambé do Mato Dentro. Você ouvinte, quando estiver visitando em Itambé, vocês podem passar por lá e quem sabe tirar uma foto aqui com a gente, com o fantasma. A pessoa segura a cabeça, duas cabeças, um de cada lado, e a Ira aparece atrás da foto, assombrando. Muito bom. Vamos pras histórias? Bora. Vamos. Esse episódio do GugaCast é um oferecimento do PicPay. Não importa o terror que você vai enfrentar, o PicPay vai estar do seu lado. Se você vai jogar um jogo assustador, você pode comprar créditos para sua plataforma favorita no PicPay e jogar com um amigo. Se você precisar comer alguma coisa, ao invés de sair sozinho por uma rua escura, você pode comprar créditos de delivery na PicPay Store, mesmo sem cartão. E se você quer ver um filme de terror ou do Adam Sandler, você pode pagar sua plataforma favorita também pela PicPay Store. Que isso? Quem tá aí? É. Dá pra pagar, tipo, TV por assinatura? Caramba, Rafael, que susto! Você sabe que dá. É só você baixar pelo link no post ou procurar por ele na App Store e no Google Play. Vai lá! Rafael. Antes da gente ler as histórias de terror que você trouxe para esse episódio, que histórias a gente precisaria se o GugaCast continuasse depois desse episódio? Precisamos de histórias de decisões idiotas, quando era óbvio que você devia fazer e você fez a coisa errada. Sei. Como o Andrei fez agora. Era óbvio. Histórias de Black Friday, histórias de super negócios, histórias de você carregando uma geladeira nas costas apenas pelo prazer de pagar R$1.000 a menos. E histórias de casamento, em que você foi a um casamento, teve uma festa de casamento, ou você se casou, você foi padrinho de casamento, você era um padre num casamento. Conte essa história pra nós. Eu tenho um amigo que roubou uma geladeira sem querer. Isso parece muito bom. É, fala pra ele mandar a história, por favor. Vou pedir pra ele mandar. Beleza, quem lê a primeira? Posso começar lendo? Pode, pode, pode. Vai lá. Essa história se chama Os Guerreiros dos Sonhos. Voltou o He-Man, não? Não. Eu quero ver se vocês descobrem o que me inspirou a dar esses títulos pras histórias. Opa, já até sei já. Mas vamos aí. Sério? Fala aí. Elm Street, né, lá do Fred Krueger, é o terceiro, é o Dream Warriors. Cara, parabéns. Essa é a inspiração, mas não é a inspiração de todos os nomes, não são todos de Hora do Pesadelo. Caramba, cara, o Andrei e a Ira são muito profissionais do terror, cara. Impressionante isso. Muito profissionais. Muito profissional, que foi uma puta coincidência. A gente assistiu recentemente numa madrugada esse filme. Nos últimos 2 meses. Mas ok, é uma coincidência. Nada é uma coincidência, Andrei. Nada é uma coincidência. Falou o que eu queria ouvir. Quando eu olhei pros seus olhos, foi o que eu falei pra você, Guga. Nada é uma coincidência. Temos nos conhecidos nesse exato momento. Olá, Guga, Rafa e Caio. Errou. Não tenho problema em lerem os nomes mencionados nessa história, mas sintam-se livres para alterar do jeito que só vocês sabem como fazer. Meu nome é Larissa, tenho 22 anos e sou de São José do Rio Preto, interior de São Paulo. A história que estou prestes a contar aconteceu no dia 31 de outubro de 2016, e até o dia de hoje não consegui encontrar uma explicação para o evento que aconteceu. Temos especialistas aqui para te explicar, Larissa. Capítulo 1, Halloween, o início. Desde criança, sempre gostei de histórias sobrenaturais e elementos que causassem medo. Creio que porque temos uma certa curiosidade pelo que é desconhecido, com exceção de protagonistas da maioria dos filmes de terror. Esses são burros mesmo. Como eu acabei de comprovar, aliás. Isso. Sendo assim, desde 2011, gosto de organizar festinhas de Halloween nos finais de outubro para reunir uns amigos para conversar, preparar comidinhas temáticas e fazer uma maratona de filmes de terror. Em certa ocasião, comprei várias decorações e enfeitei a casa, até que em algum ponto da noite, um morcego entrou pela janela da casa claro. E ficou se debatendo nos cantos das paredes. Um amigo, o João, tentou acertar o animal com uma vassoura para que ele caísse no chão e pudéssemos colocá-lo em um recipiente e depois avisar o centro de zoonoses. Porém, a sala estava repleta de morcegos de plástico, por conta da decoração. Rafael! Ah! Rafael! O momento Alura é agora. Morcegos de plástico, momento Alura, vai. Muitas vezes, é possível confundir morcegos de plástico com morcegos de verdade, como no caso aqui da nossa ouvinte. Ou do Ozzy, né? Mas, se na sua carreira você não quer ser um morcego de plástico, um morcego falso, você quer ser aquele morcego verdadeiro, que faz aquele voo bonito na sua carreira, você precisa conhecer a Alura. Com apenas um plano, você tem acesso a mais de 1000 cursos. E aqui no nosso link você tem desconto de R$100. alura.com.br/promoção/GugaCast. Seja um morcego verdadeiro. Você sabe que quando o Ozzy comeu a cabeça do morcego, quando ele arrancou uma cabeça de um morcego com os dentes no meio de um show, ele achava que era um morcego de plástico, por isso que ele fez isso. Ele só percebeu depois que era um morcego de verdade e ele ficou puto o resto do show pensando, caramba, vou pegar uma doença. Excelente. Eu tenho uma foto em homenagem ao Ozzy em que eu estou mordendo um corvo que é de plástico assim, preto, pequenininho, e é uma homenagem pro Ozzy por causa disso. Você podia ter deixado um silêncio meio misterioso, um corvo, aí todo mundo ficava, caraca, ele é louco, ela mordeu um corvo, e aí você fala, de plástico, e todo mundo... Mas é verdade, eu estava lá quando a foto foi tirada. Maravilhoso. Onde eu estava, porém a sala estava repleta de morcegos de plástico por conta da decoração e somada à agitação dos convidados e à baixa iluminação, ficava difícil saber qual filhote de Temer era o real e quais eram os de plástico. Capítulo 2, ao cair da noite. Já em 2016, devido à época de provas na faculdade, decidi fazer algo menor e combinei de fazer essa tradição somente com meu namorado, o Pedro. Para a noite, preparei cérebro, couve de flor gratinada, sério, lembra um cérebro, palha italiana em forma de lápides, ponche de sangue, suco de frutas vermelhas com uma luva congelada parecendo uma mão, Oreos Jack Skellington, que são Oreos mergulhados em chocolate branco com a carinha desenhada, e bombons de morcego, que são bombons de chocolate com asas de bolacha. Sim, bolacha e não biscoito. Cara, que caprichado, né? É? Exatamente, eu fiquei com vontade de estar nessa festa dela. Eu também, festinha maneira. Larissa, abre uma exceção no Halloween e namora comigo e com a Ira só nesse dia, que eu acho que vai ser bem legal. Caramba, Andrei, que obsessão, cara. Você fica pedindo as pessoas em namoro. Ah, acontece. Você pode só ir na festa, como um amigo. Ah, mas você conhece, né? Mas aí não é the real thing, né? A Ira caiu. Meu Deus do céu, Andrei. Que medo. A Larissa vai sair correndo. Jantamos e ficamos beliscando os docinhos enquanto assistíamos aos filmes de terror escolhidos. Capítulo 3, Something Wicked This Way Comes. Quando os filmes acabaram, o relógio já marcava 3 horas da manhã. Claro. E estávamos exaustos. Hora do capeta. Hora do capeta. Decidimos ir dormir, guardamos tudo, apagamos as luzes e ficamos deitados esperando o sono chegar. De repente, começamos a ouvir um barulho vindo do quintal. A janela do meu quarto dá direto para lá, apenas uma parede nos separa. O barulho, alto o suficiente para ser claramente ouvido, era musicalmente ritmado e soava como uma flauta doce, mas as notas tocadas eram estridentes e a música parecia com um disco de músicas da Xuxa ao contrário. Eu, que havia tomado um pouco de vinho, duvidei dos meus sentidos e, assustada, torci para que Pedro ainda estivesse acordado. Virei para o lado e vi que ele olhava para cima com os olhos vidrados, sem piscar. Olhei para o relógio. 3:33. Tá, lógico. Lógico. Cutuquei Pedro para libertá-lo do encanto do flautista do ligação da operadora telefônica e perguntei se ele estava ouvindo algo estranho. Ele, sem dizer uma palavra, afirmou com a cabeça que sim. Nossa, uma das coisas que eu e a Juliana Pozzolacco, a gente sempre comenta lá no Aconteceu no Insta, quando a gente lê relatos de pessoas assim que passaram por situações sobrenaturais, é que Eu não sei o que... A gente fala assim, eu não sei o que é pior. Quando a gente vê e a gente acha que está vendo alguma coisa, ou quando alguém vê junto e tem a mesma sensação, porque são duas pessoas testemunhando. Não, eu sei o que é pior. Esse é pior. Sim, é bem fácil, inclusive. É. Você e mais uma, outra pessoa do lado te cutucando e vendo também. Perguntei se ele sabia o que poderia ser, e para o meu espanto, ele disse... Talvez seja a invocação do mochila de criança. Foi ele quem me apresentou ao GugaCast e tentou amenizar a situação. Qual, mochila de criança ou o namorado? Foi só confirmou. É, porque ele usou a palavra mochila de criança, né? Ele não falou a invocação do Satã. Ele pegou mais leve. Tentou mostrar uma intimidade ali. Como que respondendo a sua brincadeira, o flautista soou ainda mais alto. E Pedro apertou minha mão. Deve ser o ventilador, disse ele. Aí já tá desesperado, né? Cara, acho que uma flauta tá vindo do ventilador. É aquelas respostas céticas que são mais fantasiosas do que se fosse Satanás ali andando pela casa, né? Exato. Desligamos o ventilador e, para o nosso alívio, o som parou quase que imediatamente. Rimos da situação e voltamos a deitar. Mas a calmaria durou pouco. Em questão de poucos minutos, o som havia voltado e dessa vez parecia mais próximo. Caraca. Eu juro que eu pensei que fosse mandar um Jurassic Park de gaita. Eu ia levantar e aplaudir. Eu estou muito assustada, porque eu acho que o Rafa foi abduzido. Não, tô esperando esse momento. É tipo aqui, o contato imediato terceiro grau do Spielberg, né? Assim. Tem aquele momento que se comunica com as naves, aí vem o Rafa do lado e puxa uma gaita e começa a se comunicar com os ETs. Então, foi um negócio assim, tipo, ele tá narrando um negócio todo sério e de repente puxa a gaita. Eu, gente, o que que está acontecendo? Não, não fui eu que puxei essa gaita, não. Eu só respeitei o som que começou. Eu não fiz nada. Eu também não. Eita... Então quem foi? Temos um bardo fantasma. Fantasma de Merlin, né? Ele leva todos os ratos fantasmas pro mar. Amedrontada, pedi para Pedro espiar pela porta de vidro da sala que dá para o quintal. Cara, impossível, impossível. Porta de vidro que dá pro quintal. E sem hesitar, ele respondeu. Eu não, mando seu pai ir. Porta de vidro que dá pro quintal, é meu. Tá bom. Ficamos um bom tempo em silêncio ouvindo aquele som e tentando imaginar uma possível explicação para o mesmo. Meus vizinhos são festeiros, mas era impossível que aquilo fosse alguma música vinda da casa deles. Claramente, o Visualize Não Responde, o canudo do Todinho afundado na embalagem, o prezado 4,9, estava tocando uma flauta doce no meu quintal. Quanto mais o tempo passava, mais a flauta se tornava cada vez mais caótica, mais estridente e mais terrível. Capítulo 4 – Pânico. Não dava para continuar. Depois de algumas centenas de horas de filmes de terror assistidas, sabemos que nunca devemos ceder e encarar o inenarrável. Porém, a curiosidade falou mais alto e achamos por bem enfrentar o nosso algoz. Preparamos o nosso equipamento. A garrafa de vinho tornou-se um bastão. Os morcegos de plástico – shuriken. Shuriken, como que fala isso? Shuriken, pode falar shuriken. Shuriken. É. Como que, antevendo o seu triste fim, o flautista simplesmente abandonou sua música quando estávamos prestes a deixar o quarto. Permanecemos em vigília por alguns minutos. Por fim, caímos no sono e não fomos mais perturbados pelo flautista. Epílogo. Na manhã seguinte, perguntei aos meus pais se eles haviam escutado algo durante a noite e a resposta foi que não. Ainda hoje, discutimos diversas teorias do que poderia ter acontecido, mas nenhuma delas pareceu convincente o suficiente. Aguardamos sugestões principalmente do Rafa, que sabe que o frutocado é aquele que não desenvolveu seu conteúdo locular, algo que agrandou bastante estes dois ouvintes biólogos. Parabéns pelo trabalho e obrigado por nos proporcionar várias risadas, batalhas de nomes do capeta e piadas internas. Abraços. Gente, eu não sei explicar isso não. Vocês sabem, Ira e Andrei? Ah, claramente é Satanás, né? Isso aí é claro como a noite há de ir e o dia há de chegar. Se você pensar bem, se Satanás vier, ele vai vir tocando flauta. Com certeza, mas claramente. De todas as histórias que eu já li, que eu já conheci, de pessoas que enviam história contando como relatos, esta é a primeira que eu vejo de mistério com música dessa forma. Até porque, normalmente, a parte musical, ela é meio cristianizada, sabe? Aquela coisa de levita e tal, né? Que são os adoradores e os cantores de Deus. Então, quando você fala também que o diabo vai vir cantando, eu já fico, nossa, que maçaroca que não vai ser o carnaval. Ah, mas com certeza, né? Já dizia Tolkien, né? O problema de Satã é que ele não gosta de seguir o ritmo da orquestra. Esse é o problema. E aí, eu vou gostar até de deixar aqui uma pequena curiosidade ao ouvinte do GugaCast, que é o seguinte. Vocês sabem por que 3h33 da manhã é o horário do capeta? Ah, porque é tipo metade de 666? É um excelente chute. A maioria das pessoas defendem isso. O que, em dado momento, não parece fazer muito sentido. Porque, enfim, é tipo, o que deveria ser pior do que 666 se divide pela metade? Não parece fazer muito sentido, mas enfim, né? É, cara, que se você pensar bem, cara, se o diabo for fazer uma conta, vai ser conta de divisão. É, porque tem aquela coisa de que resta um, né? Dá essas coisas esquisitas que não dá certo. Então. Tem uma explicação que é, na verdade, existe um horário astrológico, talvez, de que há uma troca de guarda no céu. Ah. Os anjos ficam olhando todo mundo, todo dia, todo horário. Você fazendo cocô, o anjo tá olhando. E 3h33 é onde tem a troca de guarda e por isso que é o horário do capeta. É o horário que o capeta, ele tá ali, tá aproveitando a troca de guarda. Então fica aí a curiosidade. Cara, a única coisa que eu inferi aqui desse seu ensinamento é que 3h33 é o horário ideal pra fazer cocô, porque ninguém vai estar olhando. Agora descobrimos que o diabo vai estar olhando. Vamos lá assistir Guga Mafra fazer cocô. Não, não, não, não, não, não, não dá essa ideia. Lembrando aqui que vocês que são os fantasmas, hein? Sabe o que é pior que o fantasma vir assistir você fazendo cocô? É o fantasma vir assistir você fazendo cocô tocando uma ocarina. Aí não sai mais nada, né? Nossa. Aí até volta. Constipação forever. Próxima história. Você lê pra gente, Ira? Eu vou. A Noite do Terror. Olá, Guga, Rafa, Ira e Andrei. Boa. Mandou bem. Meu nome é João Felipe, mas sinto-se livres para trocá-lo durante a história. Ok, João, você que está dizendo isso. Já fui membro da bolha, mas minha atual situação financeira não me permite voltar, infelizmente. Tem um mês de graça lá. Você pode fazer isso? Olha aí. Essa história envolve sonhos malucos, celebridades falecidas e problemas nasais. Para situá-los, vamos a alguns fatos prévios. Não é incomum eu ter pesadelos de madrugada. Eu geralmente sonho com algo bem ruim e sinto meu corpo real, oficial, fora do corpo. E eu também sinto o meu corpo tremendo. Sabe, parece aqueles vídeos de cachorro sonhando fofamente, que fica se mexendo, sabe? Você faz com a perninha... É assim que o João se descreve. Tudo bem, João, a gente entendeu. E eu fico tremendo que nem cachorro desse jeito. Até que o clímax de pesadelo ocorre e eu acordo. Desde que comecei a namorar em 2014, minha namorada tenta me acordar antes quando ela percebe que tem algo diferente com o meu sono e me acalmar junto. E mais de uma vez comentou ser curioso como a minha respiração fica pesada e lenta enquanto estou dormindo. Pois bem, em meados de 2017, iríamos eu e ela passar as férias na casa de sua família em Belo Horizonte. Ela conseguiu mais tempo e foi uns dias antes de mim. As passagens estavam compradas e o dia de viajar estava se aproximando. Na tarde anterior à viagem, que seria bem cedo, perguntei se ela poderia me buscar no aeroporto ou algo parecido, pois o Confins, ele é longe de BH. E ficaria dispendioso pagar um táxi ou outro serviço correlato. Confins é caprichado de longe de BH, né? É. Eu defendo que, inclusive, devia ter voos de Confins pra BH. Não, certamente deveria. Porque é muito longe. É, tipo, mais de uma hora de distância, né? É. Uma hora de distância se não tiver trânsito. Se tiver trânsito, dá duas, fácil. É, bem longe mesmo. Tipo, como se fosse Confins mesmo, né? Coitados mineiros, tem que ouvir sempre isso. Pois é, né? Tanto lugar pra fazer um aeroporto perto de Belo Horizonte, né? Por que vai fazer logo em Confins? É verdade. Podia, por exemplo, fazer em Baldim, Barão de Cocais, Belo Vale, Betim, Bom Jesus do Amparo, Bonfim, Brumadinho, Caetê, Capim Branco, Contagem, claro. Esmeraldas Florestal, Sim. Fortuna de Minas, Funilândia, por favor, Ibirité, pare. Igarapé. Inhaúma, Itabirito, Itaguara, Itatiaiuçu, Itaúna, Jaboticatubas, Juatuba, Lagoa Santa, Mário Campos. Mário Campos é um cara legal. Matheus Leme, outro cara legal. Matozinhos, vários caras legais. Moeda, uma coisa legal. Varginha. Nova Lima, Nova União, Pará de Minas, Varginha, Pedro Leopoldo. Varginha era o lugar perfeito. É, Vespasiano. Pare, Taquarussu, pare. De Minas, Sete Lagoas, tem Sete Lagoas. Se caiu o avião, cai na lagoa. Cara, alguém toca uma flauta aí, por favor. Cadê a flauta do Jurassic Park aqui? Vou puxar. Só queria dar uma ideia aqui, talvez ninguém nunca tenha pensado nisso. Sim. Continua aí, Ira. Infelizmente, ela estaria atribulada ajudando a mãe a preparar encomendas do buffet da família. E eu teria que, como diz o ditado... Give my jumps. Deixo aqui informado que eu tenho um leve caso de cleptofobia, que não tem melhorado com os tempos e a situação em que vivemos. Cleptofobia é o medo de ser assaltado, é isso? O medo de ser roubado? É, foi o que eu entendi. Eu chutaria algo assim. O medo de roubar alguma coisa, mas acho que não tem sentido. É um medo de se tornar um ladrão. Olha aí, acertei. Até porque o que a gente sabe disso é o quê? Que você falava no Chaves, né? E não era nem isso. Ladrão! Ladrãozinho! Cara, todo mundo que assiste esse episódio tem cleptofobia. Todo mundo. É verdade. Ando sempre olhando para os lados, nunca uso o celular na rua e em qualquer hipótese. E ainda assim, tento andar o mais rápido possível de um ponto a outro. Em lugares que, na minha cabeça, a paranoia julga não seguros. Olha só, imagine a cabeça... Como que não é a cabeça do João Felipe? É, não, mas acho que ele falou que ele tem medo de ser roubado mesmo. Acho que é isso que é. É isso mesmo. É medo de ser roubado, porque ele tem medo de lugar não seguros, né? É. Não é dele roubar. E caso fosse de ônibus do aeroporto, pela minha sorte, desceria num ponto exatamente com essas características. E a ansiedade bateu forte. O dinheiro para a viagem estava regrado. E economizar no ônibus, que custaria um quarto mais ou menos do preço do táxi, seria bem vantajoso financeiramente. Mas desceria num ponto desconhecido e andaria um pedaço bom na muvuca do horário de rush da capital do estado. Foi uma noite tensa. Pesquisando mapas, rotas e como eu poderia descer em um outro ponto e pegar um táxi de lá para reduzir o preço. Ela provavelmente diria que eu estava overreacting. Pois é, eu também diria isso. Mas como cada um tem seu psicólogo próprio e o meu estava abalado, decidi que iria de ônibus mesmo e resolvi dormir. O sono demorou a vir, mas veio. E não veio sozinho. Eu acordei de madrugada, a luz da avenida vizinha e da lua iluminavam fracamente o meu quarto. Eu estava deitado de bruços e conseguia ver à minha frente o computador, a cadeira, os LEDs do modem piscando e os livros na estante. Ah, que sonho que a internet estava funcionando. Olha que lindo. Tudo estava exatamente como deveria ser. E do lado da cama, a frase diz tudo, né, Rafael? Tudo estava exatamente como deveria ser nossos lares com internet. E do lado da cama, perto da cadeira, lá estava ela. Pele clara, baixa como se estivesse ajoelhada ou sentada no chão. Uma moça jovem e muito bonita. Blusa preta, de alças curta e leve. Cabelos longos e pretos. Me olhando com um rosto sereno. Ela me olhava... E começou a se aproximar. E eu não conseguia me mover. Algo me travava, me paralisava. Como se as minhas costas fossem uma tartaruga. Como se fosse um casco, um capô de fusca. Parado ali. Eu não sei por que ele puxou um fusca, mas enfim. É, por que ele se imaginou uma tartaruga com um fusca em cima? É meio estranho. É. Dos meus lábios não saía um som. Apenas um sopro. Por mais que eu tentasse gritar. Olha, João Felipe, eu te entendo, viu? Que ódio. Só de imaginar essa situação e você não conseguir gritar. Pode ser sonho, pode ser paralisia, pode ser imaginação. Mas ficar assim, gritar e a pessoa não tá ouvindo é horrível. É. Eu podia vê-la calmamente se aproximando do meu rosto. Enquanto eu tentava dizer algo. Comecei a tremer... Tremer e tremer muito. Eu acordei exatamente na mesma posição de antes. Com a luz da lua no quarto, o computador, a cadeira e os livros à minha frente, os LEDs piscando ao fundo. Mas ela não estava mais lá. Eu consegui me mover agora. Me sentei na cama, respirei fundo, busquei um copo de água. Depois que você ouvir algo está acontecendo com Natália, você não vai mais pegar esse copo de água, então aproveite agora. E tentei espantar aquela imagem da minha mente. Eu tinha um voo para pegar logo mais. A viagem foi tranquila, apesar da minha ansiedade em relação ao ônibus. Minha namorada me ligou durante o traslado do aeroporto, dizendo que me buscaria no ponto, pois conseguira dar uma aliviada nas encomendas. Para minha sorte, chovia muito e dois policiais militares se abrigavam no ponto de ônibus comigo. Consegui relaxar finalmente e logo mais estava na casa dela. Contei a ela o sonho e ela recomendou que eu buscasse uma consulta médica em uma clínica especializada em sono. Reservei um horário com uma otorrinolaringologista. Caraca, como você conseguiu falar essa palavra de maneira tão natural e espontânea? Eu nunca conseguiria. Parabéns. Parabéns. É porque ela não sofre de hipopotamonstroesquipedaliofobia. Esse eu não consigo falar, não. Como você, Guga, demonstrou agora. É o medo irracional de pronunciar palavras grandes ou complicadas. Ela não tem isso. Foi brincando com os amigos que a maior palavra no dicionário era inconstitucionalissimamente. Aí depois de tanto aprender a falar, peguei. Tá vendo? Se curou, quer dizer, se vacinou contra a hipopotamonstroesquipedaliofobia. Olha aí, gente. Eu não sei falar o nome do monstro, mas ele existe. Tá aí. Eu achei surpreendente, assim, que toda a história do sonho e terror e coisa assim, e algo está errado com a Natália, e aí, de repente, ele, tipo, vai no médico. Exato, né? Parece muito racional, né? É, foi uma curva muito inesperada nesse episódio. Não, eu vou no médico. Vou numa clínica de sono. Muito bom. Obviamente, ele não sofre de somnofobia, que é o medo de dormir. Não. Primeiro que foi a namorada que indicou, né, que ele conta aqui, ele tava super assustado também. Ele ficou muito emocionalmente mexido com isso, porque ele teve o sonho, ele teve esse sonho numa noite, aí ele passou a noite com esse pavor, dormiu, depois ele viajou, chegou lá na cidade de Belo Horizonte, né, leva-se algumas horas pra isso, e ele ainda tava assustado até ela encontrar com ele, ele tava realmente apavorado. E no caso do médico, eu também acho que acontece, assim, ele tá contando um relato sobre paralisia do sono. É muito comum este relato dele. Não que a experiência dele não seja especial, não tenha, seja assim tão comum, mas existem muitos relatos de pessoas com paralisia do sono. Eu também tenho um relato de ter vivido uma paralisia do sono. E normalmente esse tipo de situação, né, essa coisa misteriosa que se acontece, as pessoas, elas não encaram isso como algo de mistério, como religioso, sabe? Essa coisa de demônio versus sobrenatural, né? Isso, esse tipo de sobrenatural. As pessoas não encaram dessa forma e não existe uma explicação também sobrenatural debaixo de guarda-chuvas religiosos, que é o que normalmente acaba tecendo o nosso imaginário e a nossa forma de ver essas histórias também. A paralisia do sono, exatamente por acontecer essa paralisia física e a pessoa realmente ela fica sem se mexer, automaticamente ela pensa no médico como algo físico. Então, acaba se sendo normal, só que você também não sabe que médico procurar. Porque que médico que vai ver isso? Sabe? É confuso. É, eu acho que ele tinha que procurar um veterinário, porque ele achou que ele era uma tartaruga com casco de fusca. Pois é, Rafa, bem lembrado. Casco de fusca, né? Tipo assim, no veterinário mecânico. Isso. Só é importante que ele não tenha neofarmafobia, que é um medo de medicamentos novos. Eu tô ficando com medo do Guga. É a Guga-fobia. É, então eu tô com medo de tudo que a gente falar aqui. Ele vai... E não sei o que é uma fobia, não sei o que é uma fobia. E aí ele foi no médico. Foi fazer o que a namorada pediu. Ela me examinou e disse que eu tenho um grande desvio do septo, o que pode dificultar a minha respiração ao dormir, principalmente de bruços. A paralisia do sono pode ter sido um evento coincidente, mas tremer poderia ser um caso mais grave de apneia de sono, em que se para de respirar ao dormir e o corpo tenta acordar de algum jeito. E os sintomas coincidiam bastante com os relatos da minha namorada ao dormir comigo, como eu disse no começo dessa história. Em janeiro de 2018, enquanto navegava na internet, li sobre o falecimento de uma moça chamada Cinnamon Hadley e sobre o porquê ela ficou famosa. ela serviu de inspiração para uma das principais personagens de Neil Gaiman, uma moça de pele clara, jovem e muito bonita, usando roupas pretas, cabelos longos pretos e um sorriso sereno. A mesma moça que eu vi quando eu estava tremendo por ter ficado muito tempo sem ar enquanto eu dormia. Caramba, você sonhou com a Cinnamon Hadley, é isso? É. Pois é, isso mesmo. E enquanto estava tendo um problema de respiração, olha só. Caramba. A morte. A morte era a Cinnamon Hadley. Ela era a morte do Neil Gaiman. Quando ele desenha a morte nos quadrinhos, ele desenhava a Cinnamon Hadley. Ah, entendi. Ok. Apesar de ter ouvido falar bem de Sandman e de ter lido alguns dos livros do Gaiman, eu nunca havia lido um quadrinho sequer do Sandman. Mas ver as fotos depois da personagem morte fizeram a minha cabeça explodir. Eu havia gravado aquela imagem na minha memória muito perfeitamente depois desse ocorrido. Vê-la de novo, fora do sono, me deixou mais confuso e atônito ainda. Mas antes que ela seja assim do que uma caveira com manto preto e uma foice. Pelo menos ela parecia ser gente boa. Cara, ele viu a morte no sonho, que ele tava indo de ônibus de Confins pra BH. Coragem. Ele viu a morte do Sandman ainda por cima, né? É. Ele não viu qualquer morte. Que ele nunca tinha lido. A morte veio pra ele. Nossa, eu também estou impressionada. Já em um cenário mais recente desses sonhos, dias atrás, eu sonhei que entrava no meu quarto e me vi deitado em minha cama, de bruços, abraçado a um travesseiro, com o rosto virado para a cadeira do computador. A janela aberta pela metade deixava entrar a luz da cidade, iluminando meu corpo ali deitado. Parabéns, você descreve muito bem. É. Eu entrei, encostei a porta do quarto, me aproximei do meu corpo, sentindo um surto súbito de raiva. Pulei com os braços em riste, com as mãos direcionadas ao pescoço do meu corpo deitado. Mas não encontrei resistência. Nossa, cara, você atacou o seu corpo deitado? É, ele quis enforcar o corpo dele deitado, né? Que maluco. Nossa, gente! Olha só como ele é. Quando ele sonha com a morte do Sandman, ele pensa que é uma tartaruga com casco de fusca. Agora, quando ele se vê no sonho, ele tenta matar ele mesmo. Aí ele descobre que, na verdade, ele é a morte do Sandman. É, assim, é profundo. As mãos e braços atravessaram o corpo como se fossem de ar. E eu me senti sendo sugado para dentro. Quando completamente absorvido pelo corpo, eu acordei. Estava de bruços, abraçado ao meu travesseiro, rosto virado para o computador, janela aberta e a porta encostada. Tudo igual ao que eu tinha visto no sonho ou projeção astral. Eu acho que ele pensou que ele tava, tipo, flutuando fora do corpo e voltou, né? Não é isso? É isso. Mas, ainda assim, se o corpo estava flutuando ou não, nossa, como é que você pula no seu próprio corpo pra tentar se matar? É, e se você vai pular no seu próprio corpo, você tem que pular de costas, né? Senão você vai ficar ao contrário, senão você vai ser a alma curupira. Não é pra você entrar no corpo, né? Eu achei que ele ia fazer isso. Quando ele começou a relatar que ele se jogou no corpo, eu tava entendendo isso, que ele ia se jogar no corpo. E depois, e ele começa a atacar o próprio corpo? É, mas não pode ser de frente, eu acho que esse foi o problema. Tipo, o corpo dele tava tentando evitar. Não, mas ele tava de bruços, ele tava deitado de bruços, então ele podia pular, assim. Ah, entendi. Já pensou, ele atravessa e aí a alma dele volta pro travesseiro e ele passa a ser o travesseiro? Provavelmente deve ser algum filme do Dennis Quaid, esse plot aí. E ele deixa uma mensagem: descanse em paz, Cinnamon Hadley. Agradeço a vocês pelo podcast que me diverte toda semana. Sigo com um bom trabalho e durmam de lado sempre. Abraços. Não ataque seu corpo quando você for uma projeção astral. É, não faça isso. Por favor, gente, independente, ouvintes, pessoas que estão ouvindo esse programa, independente de qual for a sua crença, no que você acredita, não ataque o seu corpo se você tiver uma experiência dessa, porque a gente não sabe o que vai acontecer depois. Você pode virar um travesseiro. Exatamente. Você pode virar o seu travesseiro e outras pessoas deitarem em você. É. Eu acho que ele deu uma demonstração em conteste de que lhe falta amor próprio. Isso aí é terapia, Rogerinho. Terapia resolve isso aí. A gente tá levando o cara a sofrer de maxilarifobia. É o medo de se transformar em um travesseiro. Que todos temos. Em algum nível. Andrei, você pode ler a próxima história aí? É claro que eu posso ler a próxima história. Vamos lá. Um novo começo. E aí, vocês descobriram o que, é que são os títulos das histórias? São a parte 3 de uma trilogia. Eles são subtítulos de filmes de terror. Ah, mas são subtítulos de continuações de filmes de terror, que em si é um terror. É. Não, pô, o Andrei e a Ira aí adoram filmes de terror continuação. É que eu sofro de sequenciofobia. Ah, sim. Faz todo sentido. Eu ia responder o Rafa, mas aí eu fiquei com medo de novo do Google. Eu pensei, nossa, eu não vou saber e o Google vai dizer que eu tenho alguma fobia. Que é a fobiofobia, né? O medo de ter alguma fobia. É. E Rafa, qual que deve ser a fobia do Guga responder a sua fobia? Googlefobia, acho que é. É uma Googlefobia. A próxima história é Um Novo Começo. Olá, Guga, Rafael, Andrei e Ira. Meu nome é Ana. Ouço o podcast já há algum tempo, graças ao meu amigo Luciano. No caldeirão... Não, mentira. Deve ser algum outro Luciano. E ao esquema piramidal da brodagem. Ia ser muito louco se a gente descobrisse que o Luciano Huck ouve o GugaCast. A gente pode influenciá-lo de alguma maneira. Opa, aí eu vou ser mais amiga ainda do Guga. Guga, por favor, me apresente ao seu amigo Luciano Huck. Luciano, se você estiver ouvindo esse programa, no próximo caldeirão, levante a sua mão direita e fique com ela 3 segundos levantada, a gente vai saber. Exatamente. Por favor, use o seu programa Lata Velha para corrigir e consertar minha airfryer e transformá-la numa potente fritadeira. Vamos lá. Não sei se haverá tempo hábil para que essa história entre no programa de 2019, mas no de 2020 ela está aqui. É, não teve. Mas só lembrei agora que talvez haja um episódio de Halloween. Na verdade, não é exatamente uma história. É uma pequena coletânea dos melhores momentos da carreira do meu tio, Zé Celso. Podemos manter o nome. Ele vai ficar super orgulhoso se for ao ar. Todos os outros nomes da história já estão trocados por personagens de Coragem, o Cão Covarde. Bom gosto. Muito bom. Mas podem escolher outros se quiserem. Pra mim tá bom. Cão Covarde. Tá ótimo. É, deixa assim. Tio Zé Celso é o rei das histórias de terror para os seus 40 sobrinhos, que eu acredito, eu, agora a opinião do Andrei e não da pessoa que mandou e-mail, que 40 sobrinhos deve ser já uma história de terror, né? É. Exato. Imagina só, né? É. Com uma voz grave de fazer inveja, Zé Ramalho, e uma imaginação muito, mas muito fértil, ele povoou nossas infâncias com personagens bizarros que ninguém mais conhece, como a Mão Peluda. E Mão Peluda... Lembrando que em Recife existe uma lenda urbana própria da perna cabeluda. Exatamente, exatamente. E a Mão Peluda é em toda a região do Brasil por adolescentes que não tem nada o que fazer. Também tem aqui a Zum Zuvemba, que também é uma das criaturas que o tio conta. E a Isabel Lulu. Ah, sim, sim, a Isabel Lulu. Inclusive, eu gostaria de conhecer a Isabel Lulu, que deve ser uma pessoa maravilhosa. Embora sejam nomes maravilhosos, não contarei nenhuma dessas lendas hoje. Oh, que bom. Então, a gente ficou sem as histórias. Não, tem mais aqui. Elas não têm o mesmo efeito em adultos. Mencionei mais como uma homenagem a ele mesmo. O que quero contar são as histórias reais que até hoje não sabemos se são coincidências absurdas ou assombrações. Apresentarei fatos, tirem suas próprias conclusões. Ira... E Andrei, antes de ler as histórias, vocês acham que são coincidências absurdas ou assombrações? Não existem coincidências no GugaCast de 2020 Halloween versão Andreira. Não tem. Então saibam disso ao ouvir as histórias. Esse é o GugaCast confidencial. Não fala isso que não vai sair nunca, ele vai ser confidencial mesmo, né? Ninguém nunca vai escutar. Então esse... Talvez possa ser o confidencial. Bem, para complementar sua curiosa figura, tio Zé Celso tem uma linda casa no meio do nada. Claro. O vizinho mais próximo fica a 2 km de distância, o vilarejo a 15 minutos de carro, e a cidade mais próxima, com 15 mil habitantes, a 30 minutos dirigindo. O lugar é incrível. Olha aí. E também era o Mato Dentro. É. Exatamente. É um lugar que provavelmente um grupo de jovens morreria de maneira horripilante de um apicultor maluco e seu galo sinistro. Gigante. Exatamente. É bom salientar que ele é gigante, senão ele seria sinistro. O lugar é incrível, cheio de cachoeiras, 3 piscinas naturais, 2 andares, 5 quartos e uma cozinha imensa. Até eu escrito dessa forma, parecia que as 3 piscinas naturais tinham 2 andares cada, o que eu ficaria muito assustado. Mas enfim, vou continuar aqui. Durante minha pré-adolescência, uma tia de sanidade questionável levava nosso grupo de 12 crianças, e por isso talvez a sanidade dela seja questionável, alguns primos, alguns amigos, para passar férias lá 2 vezes por ano. Uns 5 anos seguidos, pelo menos. Introdução feita, as histórias são independentes e podem ler como e quanto quiserem. História número 1. Vou começar de leve com a que tem explicação. Zé Celso só chegava na sexta-noite e os pirralhos masoquistas logo se reuniam em volta dele para esperar as histórias. Como já estávamos crescendo, era cada vez mais difícil nos assustarmos. Ele passou a exigir que apagássemos todas as luzes de casa e ouvíamos os casos do lado de fora, vendo o mato e o movimento dos bichos nele. Devo confessar que fiquei dentro de casa porque me conheço e não sei lidar bem com terror, mas do sofá eu via pela porta aberta uma tempestade se formando lá fora e a cada relâmpago a silhueta do tio Zé, rodeado de crianças, aparecia por um instante. Eis que no meio de uma história qualquer, Zé Celso aponta em direção ao mato e grita: "O que é aquilo ali ao lado da árvore?" No mesmo instante, um raio rasga o céu exatamente atrás da árvore. Naquele flash de luz ficou visível um vulto branco que flutuava como um daqueles fantasmas de lençol. Meu Deus! Bem, onde ele havia apontado? O barulho do trovão que se seguiu veio misturado com os gritos, correria e cadeiras sendo derrubadas enquanto todo mundo, inclusive o tio Zé, disparava para dentro de casa. Aí eu gosto que o tio Zé ele cai nas próprias histórias também. Parece eu, né? Tem podcast de terror e tem medo. Nesse dia, uma das meninas teve uma crise de pânico, cara. Nossa. Ah, a terapia que o tio Zé teve que pagar depois, meu Deus do céu. Décadas de dinheiro gasto. Tio Zé Celso, sem noção, ele não sabe brincar. Não. As luzes foram acesas e minha tia acabou revelando que o vulto, o que vimos, era a cozinheira. Caralho, minha mulher morreu? Quem foi? Foi quase tipo um raio. Meu Deus. Tem um nome aqui da história de Muriel. Nós sempre pagávamos uma cozinheira porque tinha que ser profissional pra dar conta de 12 pré-adolescentes. Concordo. Ela tava coberta... Ela estava coberta por um lençol, claro. Tio Zé convenceu ela a sair pelos fundos enquanto estávamos concentrados na história para ficar do lado da árvore até ser vista. No breve instante de luz que fez o branco do lençol brilhar, ninguém viu seus pés embaixo dele. Depois do susto inicial, todos conseguimos dormir. Caraca, essa mulher tá viva! Não é possível. Não, é, então, ele, foi só um susto que ele deu. Foi só, mas é engraçado que, tipo, a menina ficou traumatizada até hoje. Quer dizer, engraçado não, é trágico. Não, o que é impressionante é que na hora que ele apontou pra árvore e caiu um raio... É, isso foi impressionante. Assustador. Eu acho que o tio Zé Celso era Zeus. Tio Zeus Celso. É, e para nossa surpresa, tio Zé Celso era Zeus. Próxima história. Acho que essa família com tanto filho tem cara de que tem um pezinho de Zeus aí nesses genes, hein? Isso, é verdade. Zeus não pode ver um ser vivo que ele já tá lá. Já tá lá. Procriando, é. Exatamente. Pode ser um ganso, um galo gigante. Ele pode estar de diversas formas. Um filtro de barro. Um filtro de barro, exatamente. Não, ele tem fetiche por mortais, né? É, eu tenho um certo fetiche por mortais. Ele tem fetiche por qualquer coisa. Porra, Zeus, mas todo mundo é mortal. Ah, é. É, rapaz. Na guerra, pra Zeus, todo buraco é trincheira, rapaz. Isso aí é impressionante. História número 2. Esse não foi durante as férias, era um fim de semana qualquer e só meu irmão e dois dos meus primos, Cats e Doutor Vandalu, estavam na casa. Cara, que nomes excelentes do coragem. A luz acabou na hora do jantar. É bem comum isso acontecer por lá. Meu tio pendurou um lampião a gás em uma das vigas do telhado para substituir a lâmpada temporariamente fora de combate. Era um lampião com um botijão bem grande e pesado. Logo que ele soltou o objeto, o lampião ficou balançando em um movimento circular e assim ele continuou, sozinho, por mais meia hora sem parar. Tio Zé Celso então se aproximou de onde os três meninos estavam, sentados, e disse com sua voz grave: "Já era para esse lampião ter parado de balançar. Só pode ser um espírito mexendo com ele." Os garotos, claro, riram e falavam que tio Zé só estava inventando uma outra história, pois ele era o mestre dos sortilégios. Não, mentira, ele não era. Oh, tio Zé Celso, explique para nós. Ele respondeu: "Duvidam? Doutor Vindalu, pega esse telefone chique e tira uma foto. Vocês sabem que espírito aparece em foto, né?" Doutor Vindalu obedece e a imagem mostra o lampião envolto em uma nuvem roxa brilhante. Meu irmão Cats e Doutor Vindalu iam dormir em três colchões no chão da sala. Eles se embolaram em um colchão só. O tio Zé, o problema dele é quando ele aponta, ele fala das coisas, as coisas dão errado, né? Que coisa doida. Ele é tipo um ilusionista. Não, eu tô pensando mais no Thomas Green Morton. Ele aponta e fala: "Ha!" Aí as luzes brilham. Exatamente. Imagina, criançada toda. Ah! Volta e meia nesse podcast, a gente relembra o Thomas Green Morton, né? Sim. Grande clássico da TV brasileira e mundial. História 3 de 4. A história 3 quartos. Sim. Que tá faltando uma parte delas. Eustácio era um dos vizinhos mais próximos da casa isolada do tio Zé. Ele cuidava da fazenda de um coronel em um dos domingos quando foi visitar meu tio. Ele tomava café e Eustácio comentava o quanto a casa era bonita e que o sonho dele era dormir uma noite lá. Tio Zé, muito educado, disse que ele podia ficar à vontade para dormir lá quanto quisesse. 3 dias depois, Eustácio morreu. Que isso, tio? Nossa, que pesado. Eu tava me afeiçoando ao Eustácio, pô. O sonho do cara era dormir numa casa bonita. Que cara legal. Pois se afeiçoe mesmo, porque o ouvinte fala que na semana seguinte seu cavalo também morreu e dizem que de tristeza. Pra quê? Tudo que acontece de estranho agora é o Eustácio e sua vontade de dormir na casa. Nossa. Entre a casa de tio Zé Celso e a Serra do Cipó, uma atração famosa perto de Belo Horizonte, existe uma igreja abandonada, ainda mais isolada que a casa. Meu Deus do céu. Olha aí, Serra do Cipó é outro lugar pra você construir um aeroporto. Ainda tem a igreja abandonada pra tu colocar ali o... Não precisa nem construir a torre de controlador de voo. Já usa já o campanário da torre e tá tudo certo. Tá vendo? Nos fundos, claro, um cemitério. Por que não? Certa vez, passando por lá de carro, tio Zé nos disse que Eustácio fora enterrado naquele cemitério. E para tomarmos cuidado se alguém pedir carona por lá, porque pode ser a alma dele querendo ir para casa. Nem sei o que era mais provável, Eustácio ter sido enterrado naquele cemitério que não deve funcionar há décadas, ou ter alguém pedindo carona numa estrada que talvez o único carro a passar seja o nosso. Nas férias seguintes, fomos passar o dia no Cipó, de caminhonete. Minha tia louca dirigindo e 12 crianças na caçamba. Que isso? Gostaria só de reafirmar que a tia louca porque tem 12 crianças no carro dela. Ok. Caramba, essa foi a coisa mais assustadora já falada nesse programa até agora. Com toda certeza. Imagina. Tio Zé nem em casa estava, era dia de semana e ele estava trabalhando na cidade grande. Era verão e, como de costume, o céu desabou no fim da tarde quando voltávamos para casa de tio Zé. Para nós, andar na caçamba da chuva era ainda mais divertido. Ríamos e brincávamos até o carro virar a curva na igreja. É uma piscina móvel. Exatamente. Cara, eu realmente fico muito com muita dó da tia louca. Que não é a Muriel. A Muriel é a cozinheira. Cara, podia ser um personagem de terror de criança, né? Assim, de cidade pequena. Né? Uma tia que anda numa caminhonete cheia de criança na caçamba, na chuva. Eu achei fabuloso. Eu super seria criança. É, não vai na chuva que ela vai te pegar. A criança que sai na chuva, a tia da caminhonete pega. E aí você fica preso lá pra sempre. Eu acho que essa caminhonete me lembra muito o desenho Turma da Pesada. Vocês lembram desse desenho? Passava nos anos 80. Esse é um nome muito genérico, né? É, exato, né? Pra gente realmente saber. Eram umas mulheres muito ricas que moravam em Beverly Hills. E elas tinham cabelos enormes. E aí tinha uma pessoa que tinha uma limusine com uma banheira atrás. E aí, de vez em quando, eles passavam na banheira. É o que eu tô imaginando para essa... Ah, eu gostei. Não conheço. Eu tô vendo aqui no Google, estou lembrando. O Google está me lembrando. Maravilhoso, né? Eu adorava esse desenho. Ele era tipo um Barrados no Baile em desenho. Só que muito melhor. Na época que Rambo era pra desenho também, né? Tipo, tinha isso. Vamos fazer coisas que claramente não são de crianças para crianças, porque vai dar muito certo, né? Eu lembro desse desenho. É tipo Caverna do Dragão, só que eles são ricos ao invés de eles estarem presos num mundo horroroso. Nossa! É isso, não muda nada, né? É tipo a outra linha do tempo, entendeu? De que eles não foram na montanha-russa. Todos ali eram a uni, né? Nenhum deles queria ir pra casa, né? Queriam ficar naquela vida de ricaço pra sempre. Quem podemos culpar, não é mesmo? Recomendo a todos, YouTube, Turma da Pesada, assistam. Bem, ali, parado na porta da igreja, estava um homem, chapéu molhado, encobrindo seu rosto. Todo riso morreu até alguém gritar. É o Eustácio! E a criançada irrompeu em berros de... Não para! Pra ele, tia, acelera! Posso enganar crianças agora pela internet. Minha tia não parou e o pobre homem provavelmente perdeu a única chance de carona, meu Deus. Coitado. Que tinha. Algumas férias depois, estávamos todos reunidos na sala no segundo andar para mais uma sessão de histórias no escuro. Era sempre assim. Os adultos dormiam nos quartos e cobríamos as duas salas com colchões. Meninos no andar de baixo, meninas no andar de cima. Um detalhe que só agora se torna relevante é que as paredes no andar de cima da casa são de vidro. Porra, isso aí é o privilégio da história do terror, né? Meu Deus do céu, dormi aí. Os primeiros 40 centímetros de base são madeira e depois é vidro até o teto. Fato é que uma pessoa deitada no colchão do chão, como estávamos, só consegue ver o céu estrelado, mas uma pessoa sentada com o rosto mais alto que a base de madeira, que era o caso de tio Zé Celso, podia ver todo o entorno da casa. Ele contava pela milionésima vez a história de Eustácio querer passar a noite na casa e do cavalo que morreu de tristeza. Com certeza não era o cavalo malhado. É. Não, não. Provavelmente era o cavalo do Eustácio Sem Fim, que morreu no Pantano da Tristeza. Era o cavalinho do Eustácio. Porque ele ficou triste. Exatamente. Do nada, ele para, arregala os olhos e aponta pela janela. Olha lá o cavalo do Eustácio! No mesmo instante que ele termina a frase, antes de qualquer um de nós pudesse levantar para ver algo além do céu, o maldito cavalo relincha. Foi um grito e correria. Caraca, bicho, esse tio, ele é muito amaldiçoado. Ele mandou bem. Imagina o quanto que ele pagou pro cavalo para fazer isso. Nos juntamos em um bolinho no canto da sala como se fosse ajudar, né? Ela coloca aqui em parênteses. E assim ficamos o resto da noite. Os meninos nem desceram para outra sala. E é isso. Não sei o que vocês acham, mas sempre digo para mim mesma que é só coincidência. Adoro o programa. Continue com um belo trabalho. Abraços, Ana. Não é coincidência, Ana. É que o tio Zé Celso é Zeus. Ele quis descer a terra como tio Zé Celso. É. Se tiver um ser mítico, metade filho de barro, metade Deus, em algum lugar da sociedade, é um filho de Zé Celso. Olha aí. Não beba água. Não beba água porque você pode engravidar de Zé Celso. Posso ler a próxima? Pode! O Retorno de Michael Myers. Caramba, cara. Que belo título. Saudações atemporais, Guga, Caio, Rafa, Beto e quaisquer outros participantes, vivos ou não. É, porque hoje tem vários aqui, né? Além do Andrei e da Ira, que abrilhantaram esse episódio, a gente não sabe mais. O Eustácio, com certeza. Me chamo... Mas peço, por gentileza, que alterem todos os nomes, mas podem dizer os locais. Meu avô é o protagonista dessa história, mas não foi ele que me contou, mas sim minha mãe, considerando que meu avô faleceu em um ano antes do meu nascimento. Meu avô, que a gente vai chamar de Avô Rai, pode ser? Claro. Pode. Meu avô, Avô Rai, era um senhor humilde nascido no interior de Minas Gerais. Cara, todas as histórias passam em Minas Gerais, é isso? Não sei, não reparei não. Até o jogo era em Minas Gerais. Exato. Estudou apenas até o quarto ano, antiga terceira série, se não me engano, do ensino fundamental. E quando essa história aconteceu, ele plantava batatas e vendia pelo interior de Minas Gerais. Ele tinha 19 anos na época. No meio de uma viagem de Poços de Caldas até Caldas, sua terra natal, uma viagem pra cima, né? Nossa. O Google pode nos situar melhor a localização de ambas cidades e sua proximidade. Vamos fazer isso, vamos investigar. Não vamos não. Poços de Caldas até Caldas. São 23 quilômetros em linha reta. Olha aí. Ou 31 quilômetros de ônibus. Eu gosto que o ônibus, ele quebra o espaço-tempo, né? Tipo, você usa o ônibus, é maior a distância. É que ele não vai reto, né? Ele não é um pássaro. Seria muito maneiro se tivesse um ônibus pássaro. Seria, agora que eu parei, porque eu tava... da hora, né? Então, ele ainda tava na viagem de Poços de Caldas até Caldas. Um homem fazia sinal com a mão, pedindo carona. Cara, esse é o sinal do terror, né? Alguém pedindo carona na estrada. É. Como os tempos eram outros, a Vohai prontamente encostou sua caminhonete e deixou o homem entrar. O homem que tinha entrado era muito simpático, então ele e a Vohai conversaram bastante durante o caminho. Chovia muito, então a Vohai estava muito atento na estrada, quando numa curva muito acentuada, o homem ao seu lado exclamou: "Cuidado, foi naquela curva que eu morri." Que isso! Nossa! Essa é uma das piores frases que você pode dizer quando você pega carona, né? Imagina o jogo. Piores frases que você pode dizer quando pega carona. Uma delas é: "Foi naquela curva que eu morri." Eu não pego carona o suficiente pra testar, mas eu gostaria um dia de ser essa pessoa. Passou um tempo até que a Vohai entendesse o que o homem havia dito. Quando olhou ao seu lado e, espantado, viu que o homem não estava mais ali. Eita! Que isso! A Vohai então pensou que aquilo era obra do cansaço e resolveu parar para descansar na próxima parada que achou. No dia seguinte, já descansado, entrou em sua caminhonete e viu que o banco do carona estava muito molhado, como se alguém tivesse se sentado lá. Caraca, o fantasma fez xixi no banco, que sacanagem, bicho. Ai, que horror, André. Ele estava muito confuso, ele só suou, cara. O fantasma suou. Não, tava chovendo, não tava quando ele parou na... Ah, entendi, é verdade. Então era isso. Ah, não tava com a bunda suada, era chuva. Ele estava muito confuso... É, menos mal. Ele estava muito confuso, sem saber com certeza o que tinha acontecido. Mas seguiu viagem mesmo assim, sendo que devia terminar o trabalho. Quando finalizou sua viagem e entregou tais batatas, resolveu voltar para casa e tirar uma semana de folga. Deixou sua caminhonete com um amigo que limpara o veículo da poeira da estrada e cuidara do interior molhado. A Vohai morreu 52 anos depois... Também durante uma viagem noturna. Eita. Gostaria de agradecer a todos vocês por programas tão bons. Já sou assinante da Bolha e estou no caminho para ouvir os quase 1000 episódios. Aproveita. São 1000 episódios para ouvir antes de morrer. O avô Rai pegou uma maldição que o matou 52 anos depois. Quando ele tinha 105 anos. Eu vou falar melhor, Rafa. Porque essa história, ela poderia ser muito melhor. Poderia terminar da seguinte maneira. O avô Rai, ele morreu na estrada, pegando uma carona com o seu eu do passado. De novo? Ah, caramba, porra, agora sim. Puta que pariu, mano. Agora explosão, é por isso demais. É por isso que você é o rei do terror da podosfera. Olha aí, ó. Porque não tem muitas pessoas de terror, então. É isso aí. Autoestima acima de tudo. E, curiosamente, você deu esse nome de avô Rai. É, o cara podia ter entrado também e ter falado: tá vendo aquele prédio, moço? Eu também trabalho aí lá. Muito bom. Esse é do Zé Geraldo, essa música aí. Eu sei que é do Zé Geraldo. Posso ler mais um? Esse foi muito curtinho. Lê aí. Pode. O Sonho de Criança. Tem um filme de terror com esse nome? Um subtítulo. Na verdade, é A Hora do Pesadelo, que chama... Isso não é um disco da Xuxa, não? É. Aí tem um plot twist, né? Todos os títulos foram, na verdade, discos da Xuxa. Ao contrário. Não faz sentido. Não, tem um subtítulo de Hora do Pesadelo, que é O Sonho de Criança, mas que eles traduziram muito diferente pro português, tipo A Volta de Fred. Sei. Porque senão ia dar um maior problema, né? Um monte de criança ainda assistindo, achando que era filme da Xuxa. Não, a Xuxa tá diferente. É o pacto, minha filha. Faz isso com as pessoas. Olá, Guga, Rafa, Caio, convidados. Me chamo Carolina e gostaria de compartilhar algumas situações muito estranhas que aconteceram na minha casa. Pode manter meu nome, mas por favor, mudem o resto. Vamos mudar o nome dela pra Caroline? Vamos, claro. Bora. Tipo Poltergeist. Caroline! Capítulo 1, Bagulhos Sinistros. Primeiramente, irei explicar como era nosso quarto. Antigamente, tínhamos aquela cama que parece uma cama normal, que tem uma gaveta embaixo com colchão. Toda noite, minha irmã era obrigada a puxar a cama dela para poder dormir. Consequentemente, nós duas dormíamos muito perto uma da outra. Quando uma chamava, a outra sempre acordava. E isso se chama bicama. Também é outro nome do capeta. Bicama, excelente. E eu e o Rafael também vivemos essa situação aí. Terrível. É horrível mesmo. Uma certa noite, como de rotina, estávamos já deitadas. Eu dormia e minha irmã ficou acordada. Como ela estudava no período da tarde, sempre dormia muito tarde e ficava no celular e com a luz ligada sempre. Meu pai estava no quarto ao lado dormindo e minha mãe estava no banho. Então eis que minha irmã olha para o pé da cama e vê um menino lá, parado, olhando para ela. Ela me chamou desesperada e eu, que tenho sono leve, problemas de insônia, nesse momento não acordei. Eita. Ela começou a gritar. Meu pai, que estava no quarto do lado, não acordou, o que é normal, já que ele dorme que nem uma pedra. E minha mãe, que estava do outro lado da casa com o chuveiro ligado, começou a ouvir uns gritos e saiu correndo do banho para ver o que estava acontecendo. Foi correndo na direção dos gritos e entrou no nosso quarto. E assim que ela entrou, o menino sumiu. Eita. Sumiu não, ele foi pra algum lugar. É uma boa colocação, inclusive. Sumiu desse plano, né? É. Exatamente. Sumiu da sua vista. Voltou pro nosso lar, menino. Ele pode ter ido pra baixo da cama, que tá sem o bicama agora, por exemplo. Eu e meu pai acordamos assustados, sem saber o que estava acontecendo. Então ela contou. Até hoje ela tem problemas de dormir no nosso quarto. Que isso? Nossa, o menino fez direito o trabalho dele, né? Te assustar. É. Esse último ano que passou, comprei um abajur pra ela de presente. Detalhe, ela tem 25 anos. Eu acho que tudo bem ganhar um abajur quando você tem 25 anos. É, até um presente legal. É. Capítulo 2. Bagulhos sinistros, a continuação. Eu tenho uma prima que tem 3 anos, chamada... A gente tem que dar outro nome pra ela. Vamos dar um nome de... Chamada Samara. Samara 7 Days. Eu tenho uma prima que tem 3 anos, chamada Samara 7 Days. Ela sempre está em casa e um certo dia ela entrou no nosso quarto e disse: corre, Caroline, chama a médica. O... Damian quebrou o abraço. Será que ele quebrou o braço ou ele realmente quebrou o abraço? Porque as duas coisas são aterrorizantes. Sim. Parece que é o tipo de coisa, tipo, se deixar de abraçar, vai estar amaldiçoado. É, ela escreveu aqui, quebrou o abraço, e eu achei muito, muito mais sinistro. Então eu deixei assim. É muito sinistro. Pode ter sido um erro de digitação, mas é sinistro. Ou será que não foi um erro, né? Como o Andrei bem falou aí, não existem coincidências. Ou erros. Exatamente. Como crianças imaginam muitas coisas, eu entrei na brincadeira e fingi ligar para a médica. Mas ela falou que era de verdade, e não uma brincadeira. Na mesma hora, peguei ela e disse: vamos pedir pra... A gente tem que substituir também? Vamos substituir, né? Por vir as dúvidas. Vamos pedir pra Zeus ajudar o Damian. Capítulo 3. Bagulhos mais sinistros ainda. Agora, irei explicar como meu quarto é atualmente, pois está um pouco maior. Cara, um quarto que cresceu é assustador também. Assustador. Isso é coisa de Stephen King. As camas ficam uma em cada canto do quarto, com o guarda-roupa no meio, nos separando. Cara, como é isso? Será que o guarda-roupa fica de lado, assim, como se fosse um muro? Ah, acho que sim, tipo, como se fosse um biombo, né? É, cara. E, tipo, uma pessoa dorme do lado das portas e a outra dorme pro fundo do guarda-roupa. Meu Deus. O que é altamente não recomendável em um quarto assombrado. Eu diria que nenhum quarto, mas eu acho que especialmente um assombrado não. Sim. Ok. Uma semana depois do ocorrido com a minha prima Samara Seven Days, a minha irmã convidou minha outra prima... Vamos chamar ela de Blair. Vamos chamar ela de Bruxa de Blair. Pode ser. Sim. Convidou minha outra prima, a Bruxa de Blair, pra dormir em casa. Como eu não estava, minha irmã ficou na minha cama e minha prima, a Bruxa de Blair, na cama da minha irmã. Então, a Bruxa de Blair ficou atrás do armário, o que é altamente não recomendável você colocar a Bruxa de Blair. É o que ela faria. É. O pesadelo dessa noite tá garantido com a Bruxa de Blair atrás do armário, cara. Virada pro armário, assim, né? Que desgraça. Cara, quando ela chegou e viu o armário, ela falou, essa cama aqui é minha. Ela falou, gente, posso dormir em pé aqui atrás desse armário? Minha prima, Bruxa de Blair, era muito estranha. E a irmã dela dormiu na cama dela, né? Da Caroline. Então, a irmã da Caroline dormiu na cama da Caroline, a Bruxa de Blair dormiu na cama da irmã da Caroline atrás do armário. Que complicado. Bom, aí a prima Bruxa de Blair tava lá na cama da irmã da Caroline e aconteceu o seguinte. Ela olhou para o pé da cama e viu um menino. Ela pensou, é isso mesmo que estou vendo? Achou que estava imaginando coisas e tentou dormir. Porém, não conseguia, pois estava com medo, muito medo mesmo. Então pensou... Preciso confirmar. É o que a Bruxa de Blair faria. Meu Deus. Sim. Essas crianças estão muito racionais e emocionalmente maduras pra mim mesmo. Ela fez um bonequinho com gravetos e falou, é você? Olhou novamente e ela realmente não estava imaginando. Ela estava vendo um menino sentado cobrindo metade do rosto, de cabelos escuros. Estava de calça... Peraí, os cabelos escuros cobriam metade do rosto? Era um menino emo. Meu Deus. Estava de calça preta e camiseta branca com os símbolos desenhados. Então... Ela chamou minha irmã, a irmã da Caroline, que estava dormindo. Só pra ficar claro, porque é confuso, né? A Bruxa de Blair, prima da Caroline, chamou a irmã da Caroline, que estava dormindo na cama da Caroline. Quando minha irmã olhou, o menino estava do lado da minha cama, próximo da minha irmã. Elas gritaram, minha mãe acendeu a luz e ele sumiu. Não sumiu. Esse menino mora atrás do armário. O erro foi virar o armário. Capítulo 4. Socorro. Agora a coisa ficou cabulosa. Agora? Depois de virar o armário, já tá tudo cabuloso. Ele tá puto. O que acontece é que esse menino... Tá puto porque você virou o armário que é a casa dele. Um dia depois do ocorrido, minha priminha, Samara Seven Days, foi brincar no quarto com a Bruxa de Blair, a outra prima. Sim. Bruxa de Blair, o Damien mora aqui com a... Emily Rose. Emily Rose. Esse filme é assustador. Sim. Esse filme faz todo mundo se tremer. Não tem ninguém que consiga ver esse filme e ficar e dormir normal depois. Esse é o desafio do GugaCast pra você. Assiste aí e depois me fala. Ele tá com o braço quebrado. Ah, então era realmente o braço, não o abraço. E o bicho me disse que a Emily Rose tá sem olho porque ela caiu da escada. Meu Deus, caralho. Cara, esse armário, ele liberou todas as assombrações. Que história violenta. É um slash. É. Cara, o que é assustador aqui é que foi o bicho que disse. É. A Bruxa de Blair, que é uma prima, pegou a Samara Seven Days, que é a priminha menor, e saiu do quarto. Cara, que tristeza colocar o nome de uma criancinha de Samara Seven Days. E saiu do quarto correndo e assustada e foi contar pra minha mãe e pra minha irmã o que a Samara Seven Days disse. Elas chegaram à conclusão que talvez ela tenha visto uma menina e não um menino. As crianças são bem parecidas. Que diferença faz se ela viu uma menina e não um menino? Porque agora tem a menina sem olho. Ela falou que a menina, a Emily Rose, tá sem olho. E ela tinha uma franja cobrindo o olho. Se elas chegam e contam pra mãe delas, eu vi um menino lá no nosso quarto. Ela fala, não, às vezes era uma menina, tá tudo bem. Que história é essa, cara? Que maluquice é essa? É, aí tudo bem. Eu vi um menino que quebrou o abraço. Não, é só uma menina que perdeu o olho. É, então tudo bem. Essa história está assustadora. Detalhe importante sobre nossas conclusões. Minha avó mora na casa de cima nossa e é devota de uma religião em que se ora para os antepassados. Há Zeus nela, porém eles são os intermediários. Na sala, esse não é o mesmo Zeus, então a gente tem que dar outro nome para ele. É Netuno. Há Netuno nela, porém eles são os intermediários, ok. Na sala dela, há um altar com várias coisas, onde toda noite ela faz uma oração e adivinha onde esse altar fica? Isso mesmo. em cima do nosso quarto. Ah! Caramba, cara. Então, segundo ela, a conclusão, eu acho que a conclusão é a seguinte: a avó dela ora para Netuno e o menino emo aparece no andar de baixo. Não faz nenhum sentido, cara. Parece plausível. É porque assim, quando ela ora pra invocar o menino emo, ele acerta a latitude e longitude, mas erra a altitude. Ah, ele diz que coloca um 9 no lugar errado e daí... Cara, só sai daí. Só... encosta o armário na parede. 2, sai daí. Cara, mas eu não sei, cara. Eu acho que eu, quando criança, eu era muito covarde e... continuo depois de não ser uma criança. Mas essas crianças estão lidando muito bem com esses fantasmas de criança maluca embaixo da cama. Eu não teria essa coragem, não. Obrigado por ouvir mais esse episódio do GugaCast. Se você curtiu, se foi divertido, se você quer que o GugaCast continue existindo, ou se você quer evitar que crianças emo apareçam sentadas na ponta da sua cama, recomenda ele para outras pessoas. Dá 5 estrelas lá pra gente na Apple e dá follow no Spotify, mesmo que você não ouça a gente sempre por lá. E, aliás, dá follow também no Mundo Freak Confidencial, que agora é exclusivo lá. Essas recomendações ajudam demais a gente aqui. Obrigado a todo mundo que mandou história. Você tinha uma aí do ano passado. Todas elas são lidas e a gente pode usar em outro programa no futuro. Ficha técnica do episódio. Produção Guga Mafra, apresentação Guga Mafra, Rafael Mafra, Andrei e Ira do Mundo Freak. E muito obrigado aí pela participação, foi muito massa. Mundofreak.com.br, é isso aí. É isso aí, gente. Obrigada. Valeu pelo programa. Valeu, gente, vocês que ficaram aqui também. A gente chamou as pessoas certas pra esse programa porque o Andrei e a Ira, eles são profissionais, cara, do oculto. Sim. Estamos com cruzes e crucifixos e água benta e sal grosso à nossa volta pra garantir que essa gravação dê certa. E até o minuto 1 milhão, tá tudo certo. Tá tudo certo. Tudo garantido. A gente veio preparada, mano, com todas as armas. E se acontecer alguma coisa, a gente vira fantasma e vira o obsessor. É, isso aí. Que isso, era? Já, você ameaça o fantasma virando um fantasma. E cai no soco com o fantasma. A gente continua gravando do além. A pauta foi do Rafael Mafra, assistência de produção e documentação do Beto Aragão, e a edição também foi do Beto Aragão. Você pode saber mais sobre esse e nossos outros episódios e sobre todas as histórias de terror que a gente já passou lá no nosso wiki, wiki.gugacast.com. É isso, então. Adeus. Adeus. Tchau, gente. Não olhe para trás. Parasol. Uma produção Mundo Freak. Mas como que eu vou esquecer? Tem alguma coisa aqui nessa casa. Ai, meu Deus, Pedro. Não olha pra ela. Ela tá aqui. Isso não devia ter acontecido. Fecha os olhos, Pedro. Eu vou desligar. Eu chego aí o mais rápido possível. Só abre os olhos quando eu chegar.